apenas alguém morrerá por um homem justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Começa em qualquer de repente. Bom dia, meus amados irmãos. Com esse texto da Bíblia Sagrada de Romanos, capítulo 5, verso de número 7 e 8, nós estamos iniciando a programação nesta manhã, nesta segunda-feira. Nós que estamos aí vivendo a Semana da Pátria, aí as mobilizações nos quartéis, nos colégios, e nós sabemos que também as igrejas se mobilizam com as suas reuniões, e nós estamos iniciando a semana agradecendo a Deus, porque estamos vivendo esse momento especial de manifestação de Deus, o povo voltando-se para Deus. A gente sente o momento em que o arrebatamento da igreja é uma realidade, os acontecimentos que cercam, e há um mover de Deus, e há um entendimento também que os pais, as mães precisam se envolver, a família toda, em buscar a Deus. E nessa semana, nós temos a quarta-feira que está chegando, a celebração da Ceia do Senhor, mas também as demais programações. Mas o que nos leva a falar nesta manhã, e aqui está conosco, com muita alegria para o meu coração, o evangelista Ezequiel Nascimento, ele que faz parte também do departamento da UMAD, e ele veio a convite nosso para fazer um convite para a juventude e contar para nós como está a preparação para essa semana, o coral da juventude, enfim, ele vai trazer a sua saudação. A paz do Senhor, irmão Ezequiel. A paz do Senhor, pastor Geraldino, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e ouvintes desta rádio. Nós com muita alegria recebemos esse convite e estamos aqui para divulgar também este evento que nós teremos no dia 10, no dia 11, com a presença do pastor Felipe Sequinel. Ele está vindo para nos trazer a palavra de Deus, e os jovens estão animados, já os jovens já estão almejando esse dia, que é o dia 10 e dia 11. No dia 10 nós vamos iniciar com a nossa reunião às 19 horas, no dia 11 às 18h30. Deus deu uma estratégia para a liderança, o evangelista irmão Júnior, e no dia 11 nós estaremos fazendo a Manhã dos Chamados. Você jovem que acredita que tem um chamado de Deus, nós estamos tranquilos, pastor Geraldino, porque Deus tem falado conosco, tem nos dado tranquilidade, alegria, que Ele vai fazer coisas maravilhosas nesse dia 10 e dia 11. Você que tem chamada missionária, você jovem, amanhã dos chamados no dia 11, você não vai poder ficar em casa dormindo. Deus não vai deixar você ficar em casa dormindo. Nós cremos no avivamento no meio da mocidade de Erechim. Deus está levantando jovens, pastor Geraldino, e nós temos visto jovens alegres, servindo a Deus. Então fica o nosso convite aqui, dia 10 e dia 11, sábado e domingo próximo. Traga o seu filho, convide alguém, que nesse congresso de jovens, Deus possa mudar histórias. Muito obrigado, pastor Geraldino, na paz do Senhor. Obrigado, Ezequiel. Aí estão, amados irmãos, está o convite. Irmão Ezequiel, junto, convidando a juventude, a família, a igreja, e vamos entrar em oração. Eu creio que um trabalho dessa envergadura precisa de muita oração para receber vitórias de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Essa semana que está antecedendo a Santa Ceia, na segunda-feira, nós estamos aqui e eu quero falar algo da palavra de Deus. Mudar como prova de amor a Cristo. A Ceia do Senhor mostra de modo claro a prova do grande amor de Jesus para conosco. E o Paulo, o apóstolo, menciona essa verdade e citando o texto que nós acabamos de fazer leitura na abertura do programa, que alguém, por alguma pessoa justa, até alguém use a morrer, mas alguém morrer por quem não vale nada. Mas Deus mostrou o seu amor por nós quando enviou Jesus morrer em nosso favor, e disse Paulo, quando ainda éramos pecadores. Alguns dentre os que acompanhavam mais de perto Jesus precisavam mudar para provar o amor que tinham por ele. O discípulo Tomé precisava da capacidade de crer, porque Jesus disse, toca tua mão aqui, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Filipe ainda não estava plenamente satisfeito. Pedro necessitava da coragem para, no poder do Espírito Santo, confessar Jesus e jamais o seguir de longe. Judas, por ser um pseudo-cristão, traiu o mestre vendendo-o por 30 moedas de prata. E qual é a tua situação hoje? Que ajustes está precisando fazer para provar o teu amor a Cristo? Enquanto comemos o pão, enquanto bebemos o cálice, lembramos-nos da completa doação que ele fez em nosso lugar. E nós, quanto estamos dispostos a nos doar a Cristo por fé? Há pessoas hoje que são membros de igrejas, mas ainda não provaram o seu amor por Cristo. É preciso mudar. Mudar não é de casa. Mudar não de trabalho, mudar não de esposa, mudar não de esposo, não é mudar de namorado, é você mudar a tua vida, é você dizer para a pessoa que está vivendo dentro dessa casa, eu vou te fazer feliz, e não dizer você não me faz feliz. Outra hora eu volto a continuar esse assunto. Nesse momento eu quero orar com você. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta hora em que nós falamos a respeito desse assunto tão importante do teu amor, de enviar o teu unigênito filho para morrer por nós, nós reconhecemos e não temos como entender esse amor. Mas o Senhor é Deus, a tua essência, tu és amor. E nós te adoramos, porque o Senhor nos amou como somos. E eu sei que nesta hora, Senhor, em algum lugar dessa grande e vasta região, alguém não consegue nem entender que ele é especial, que ele tem acima dele um Deus que lhe ama muito, que tem um projeto de vida e que quer se manifestar para o seu coração. Senhor, essa mulher, esse homem que está dizendo, se Deus existe, então eu quero provar. Deus, dá uma prova do teu amor, hoje ainda. Faça com que algo, até simples, mas que a pessoa sinta e veja que tu realmente se importa por ela e por ele. Tu nos conheces, Senhor, no nosso íntimo, no nosso ser. E eu oro pelos enfermos, pelos desenganados dos médicos, essas pessoas que estão dizendo que quem sabe Deus lhe abandonou. Não, Senhor, tu está trabalhando no sofrimento também. E eu peço a tua cura, a tua bênção, o teu milagre, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém.